Muito bom dia pra você que tá sintonizado na Rádio Polo. Essa é mais uma Love Song. Fui atraído daquele tipo amor bandido, devido ao encanto que você trouxe pra mim. Enfim, você chegou, agora eu quero que não tenha mais fim. Dona dos meus olhares, me rouba suspiros e ares. Até que enfim te achei, fui em muitos lugares. Milhares viajam quando vê sua boca com batom. Desliga o celular e vem aqui embaixo do edredom, que tá chovendo e cê fica até de manhã. Me olha séria e coloca aquele som da Dona Irã. Aí é, olho no olho, pele com pele. Mil pensamentos rolando, os desejos se revelam. E eu dizendo que tava prevendo, seria inevitável não dizer tô te querendo. Vi se ou minha retina, virou minha rotina. A causa da insônia é você, não cafeína. Essa obra divina, tô te querendo, vem. Anoiteceu, apaga a luz, coloca a do Jorge Ben. Agora eu sei o que é melhor pra mim. Sempre quis assim, mulher que me completa, certa pra ficar até o fim. Sim, ela tem o que é preciso pra me deixar completo. Ao lado dela é que eu sinto que tô no caminho certo. Tem um toque especial que me alucina, com jeito de mulher e olhar de menina. Quebrou minha rotina, deu luz ao que não tinha. Agora eu sou só dela e ela é só minha. Junto a gente sabe o quanto isso é forte. Sei que tem toque do destino, com um pouco de sorte. Até que a morte nos separe, como diz lá no altar. O que Deus uniu na terra, o homem nunca vai separar. Follow.